Fascinoraki tá na sede de vingança, tendo ódio acumulado e o crime como herança. Pro hall da fama, só em sonho, puta que pariu. Sirene, tiro sangue, Rony civil. Fatos relatados, aberto o processo do caso réu primário, aonde a paz insiste em desaparecer. Nasce, sofre, sem futuro morre. A causa própria, ideologia, o domínio da verdade. Lamento por você, boy, cuzão, covarde. Queria um futuro pra sonhar, mas o crime é o que o sistema me dá. Uma cova rasa, esse é o lugar que você quer pra mim, porque não sou mais santo, sonho com seu fim. Me condena, sua justiça cega, detenção, pré-formação de ladrão, se pá, prontos pra guerra. Chora, sistema, sofre o pavor. Eu vou usar as suas lágrimas pra aliviar a nossa dor. Chora, sistema, sofre o pavor. Eu vou usar as suas lágrimas para aliviar a nossa dor.